Então, vocês terminaram de ler o Mal Flanders, né? É isso. Muito bem. Então, como sempre, o que eu vou fazer não é um comentário do livro, mas algumas considerações gerais sobre a experiência do aprendizado por leitura, de modo que vocês mesmo ajuntem e vão tirando as suas conclusões. Vocês veem que todas as ideias filosóficas, conceitos, doutrinas, etc., etc., em última análise, eles remetem a uma experiência vivida. E acontece também que, junto com as palavras que você lê ou ouve, não vem a experiência daquele sujeito que escreveu aquilo. Existe, é claro, uma experiência imaginativa, que é justamente o que vocês fazem quando leem ficção. Certo? Porém, é absolutamente impossível a um ser humano transmitir concretamente a sua experiência ao outro. Certo? Ele pode transmitir símbolos, certo? Ou conceitos, termos gerais que deem nome a essas experiências. Mas nós sempre dependemos de que na alma do ouvinte, do leitor, do aluno, haja, pelo menos em germe, alguma experiência análoga. Então, assim, a analogia da experiência humana é um conceito básico em tudo quanto é educação, e qualquer transmissão de ideias ou de conhecimento depende estritamente de que exista essa analogia, isso é, de que você possa fazer experiências que têm mais ou menos um significado análogo, uma importância análoga, um valor análogo, etc., etc., etc. Então, é claro que, se você se refere, vamos dizer, a experiências no sentido mais grosseiro do termo, que seria, por exemplo, as impressões sensíveis, os cinco sentidos, em todos nós eles funcionam de maneira mais ou menos parecida. Tá certo? Não obstante, a variedade de estímulos, de sinais que você recebe é tão grande, tão grande, tão grande, que você nunca pode estar certo de que o que o vizinho está vendo, ouvindo, cheirando, etc., é o mesmo que você. Sempre pode haver alguma diferença, mesmo nesse plano mais elementar. A isso se acrescenta o fato de que a capacidade para a experiência, ela aumenta e ela se diversifica conforme a experiência acumulada. Ou seja, as experiências vividas por uma pessoa que tem experiência é diferente daquela vivida por um sujeito que não tem experiência. Quer dizer, se você está entrando num campo que é novo para você, do qual você nunca ouviu falar, então você simplesmente vai perceber as coisas de maneira muito diferente de alguma pessoa que já está ali há bastante tempo e que tem muitos dados acumulados na memória. Em todo esse campo da filosofia, ciências humanas, etc., etc., a analogia da experiência é o ponto básico. Nós temos que apostar tudo nisso aí, porque isso, no fim das contas, é a única coisa que existe. Se não houvesse ponto de contato, ponto de semelhança entre a experiência de um e de outro, então tudo o que nós falamos seria bobagem. Então, por um lado, podemos ter certeza que essa analogia existe de algum modo. Por outro lado, também podemos ter certeza de que esses pontos de contato não são fáceis de encontrar, assim como não é fácil você harmonizar duas pessoas, nem mesmo por uma coisa tão simples quanto dançar, por exemplo. Se você vai aprender a dançar, bom, uma coisa é você se acertar com a música, outra coisa é você acertar com o parceiro que está dançando. Não é a mesma coisa. Você pode estar dançando a música perfeitamente bem e pisar no pé do parceiro o tempo todo. Mas também você pode não pisar no pé dele nenhuma vez, porque os dois estão errando o compasso igualmente. Tá certo? Então, até num ajuste físico simples, nós podemos ter dificuldades. Agora, quando se trata mesma, de experiências mais complexas, da transmissão da própria experiência de vida, as dificuldades podem ser tão grandes, tão grandes, tão grandes, que elas por si mesmas constituem um bloqueio ao aprendizado. Quando, por exemplo, você pega um livro como Paul Flanders e começa a ler, por exemplo, você quando chega na página 10, você está achando que aquilo é chato, que não vai para diante e tal, você pode ter certeza que está havendo um abismo entre a sua experiência de vida e a do sujeito que escreveu a história, porque se ele escreveu é porque ele estava achando interessantíssimo. Então, provavelmente um dos dois está enganado. Né? Ou você está enganado de achar que é chato, ou ele está enganado de achar que é interessante. Tá certo? Então, só por aí você já vê a dificuldade. É claro que à medida que aumenta a sua experiência nesse tipo de estudo, né, experiência no cultivo da própria imaginação, as coisas vão ficando cada vez mais interessantes para você. Mas na mesma medida que você vai tendo mais dados, mais informações, está pegando as coisas com mais cores e mais interligações, então, aí também começa a ficar difícil para você, você transmitir o que você está percebendo. Você encontrar uma pessoa que tenha um círculo de experiência mais ou menos análogo a você, ou que subentende mais ou menos a mesma experiência da vida, é uma das coisas mais raras e mais afortunadas que pode acontecer no ser humano. E no fundo, no fundo, tudo que nós estamos tentando fazer aqui é abrir acesso a certas experiências de ordem espiritual, imaginativa, etc., que eu também já tive. Como se dá esta absorção de experiência? Não há nenhuma outra maneira, de experiência cultural, no caso, para a leitura, não há nenhuma outra maneira de eu expor isso, senão contando como é que as coisas se dão comigo. É evidente que aqueles que têm, vamos dizer, um processo de absorção parecido com o meu serão poucos. Por quê? Porque a variedade humana é muito grande e existem milhões de canais por onde a gente pode entrar nisso aí. Mas, seja por semelhança ou seja por contraste, eu creio que é que se um sujeito conseguir expor ao outro como é que é o processo dessa absorção cultural nele, algo no ouvinte vai se esclarecer no mesmo sentido. De maneira que vocês até já podem ouvir isso comparando com sua própria experiência. Tá certo? Neste caso, quer dizer, a quantidade de experiência acumulada não fará diferença, porque eu não estou falando de muitas experiências, mas como se fosse, vamos dizer, um único caso, um livro que o sujeito leu. O que que acontece com esse livro na cabeça quando os dados saem da página e se impregnam nele? Existem muitos processos pessoais diferentes aí. E nada mais importante no seu aprendizado do que você ter uma clareza quanto a este seu processo. E justamente a oportunidade de esclarecer isso é você relembrar o livro que você acaba de ler e ver o que que a sua mente, a sua alma, o seu ser fez com ele depois que você o leu. Para mim as coisas funcionam assim. Tudo que eu escrevi e disse na vida, seja em aula, seja em artigo, seja em livro, etc., etc., nunca foi, vamos dizer, uma resposta cultural a um estímulo cultural, uma resposta intelectual a um estímulo intelectual, uma resposta verbal a um estímulo intelectual. Nunca foi isso. Sempre foi uma resposta muito mais profunda a um estímulo muito mais profundo. Ou seja, tudo que eu escrevi veio da experiência da vida. Tudo, cada palavra. Tá certo? Da experiência direta, pessoal, real, tá certo? Vivida com o máximo de atenção e de dedicação que eu pudesse dar. Isso quer dizer, eu não sou capaz de me interessar por nada, exceto aquilo que eu me interesso muito. Então, o mesmo se dá com os materiais que eu leio. Tá certo? E o que eu vou descrever para vocês agora é mais ou menos o que aos poucos eu fui percebendo que acontecia desde o primeiro livro que eu fui lendo. Eu comecei a ler um pouco tarde na vida. Eu não creio que antes dos 17 anos eu tenha feito nenhum esforço sério de aquisição de informações. Mas, aos poucos, eu fui percebendo que eu operava, o meu cérebro operava de uma certa maneira. Só para eu perceber isso foram anos e anos. Depois, para eu parar de me achar esquisito nisso aí, porque eu via que não funcionava como nos outros, também foi mais um tempo. Para eu me acostumar com o meu próprio jeito, foi mais tempo ainda. Nós sempre nos julgamos esquisitos, né? Porque a gente sempre tem uma personalidade real que depende da nossa genética, depende de fatores que não estão sob o nosso controle. O que você é não foi você que inventou. Você, a cada momento da sua vida, pode dizer que você tem uma personalidade real, verdadeira, que às vezes não coincide muito com o que você sabe a respeito de você. Tem um monte de coisa que você ignora, nunca prestou atenção e que poderia ser mais importante. Então, até você poder chegar ao ponto de dizer, olha, comigo as coisas se passam sempre assim, assim, assim, assim. Para isso também precisa de experiência da vida. O que quer que eu leia, ouça, ou assim, qualquer produto cultural que chegue ao meu conhecimento e ao qual eu preste atenção, a minha primeira leitura é muito passiva e sem nenhuma reação pessoal. É assim, um negócio simples de ficar olhando e... Como você faz quando você assiste um filme? Você não fica assistindo o filme e analisando ele ao mesmo tempo, fica? Não, porque se você for analisar, você perde a cena seguinte e aí dançou. Tá certo? Então, as minhas primeiras leituras do que quer que fosse, sempre foram muito passivas e até inocentes, até ingênuas. Quando eu recomendei que vocês lessem esse livro como se estivessem compondo um roteiro de cinema, o meu objetivo era chegar neste tipo de leitura ingênua, ou seja, você permitir que a leitura impregne, em primeiro lugar, a sua imaginação e não o seu senso crítico. Tá certo? Então, isso quer dizer que pelo menos a minha regra número um é, num primeiro momento, ler sem crítica nenhuma, tá certo? E acreditando em tudo que eu estou lendo. Como se fosse, vamos dizer, uma experiência direta. Por exemplo, você, a cada momento da vida, você está recebendo dados do mundo exterior, você está vendo, ouvindo coisas, né? Percebendo lugares, pessoas, situações, etc, etc. E você recebe tudo isso passivamente. Você não vai colocar em dúvida a existência do mundo exterior, muito menos você vai tentar acompanhar, vamos dizer, o processo cognitivo pelo qual você absorve aqueles dados. Ou seja, você está numa atitude que em filosofia se chama de realismo ingênuo. Tá certo? Então, se você, quando lê, você lê com realismo ingênuo, ou seja, permitindo que tudo aquilo impregne a sua imaginação como se fosse a mais pura realidade, tá certo? Então, em primeiro lugar, você está assimilando mais do que um outro que já lê com um pé atrás ou com uma atitude crítica. Tá certo? Em segundo lugar, você está permitindo que aqueles símbolos, aquelas palavras, etc., penetrem em extratos mais profundos da sua alma do que a mera inteligência verbal. Tá certo? E você verá que isso aconteceu pelo que sobra da leitura, não na sua memória, vamos dizer, consciente, como um estudante que tenta recordar a lição, mas pelo que sobra espontaneamente, pelo que lhe aparece em sonho, em imagens, em analogias espontâneas. Estão compreendendo? Se você chega a sonhar com a parcela da história, isso significa que aquilo, de fato, entrou. Tá certo? Então, Isso quer dizer que você vai começar a processar aqueles dados já não como uma simples informação cultural que entrou para você de fora, tá certo? Mas como uma parte do seu patrimônio interior, da sua própria vida interior. Então, você, em primeiro lugar, a vantagem disso é você garantir que o processo de elaboração disso estará suficientemente personalizado, tá certo? Para ser uma coisa real, verdadeira, autêntica, tá certo? E não, vamos dizer, uma reação superficial a um estímulo tênue que chegou do mundo externo. É claro que existem riscos nesse processo, porque você pode engolir veneno. Mas a gente viu o que faz quando engolir veneno. Mas suponhamos agora que os produtos sejam de boa qualidade, que não vão lhe fazer mal algum. Então, qualquer produto cultural que chega ao meu conhecimento, eu o absorvo e em seguida eu não me preocupo mais com ele. Eu deixo ele descansar. Naturalmente, uma boa parte é esquecida sozinha. A boa parte escoa para o ralo e você nunca mais ouve falar. Ou porque não era coisa que tinha importância mesmo, ou porque a minha atenção não foi suficiente. Mas, em geral, ela é suficiente. Eu já estou suficientemente aberto ao que está entrando. Então, quando vai embora, porque ou não era do meu interesse, ou em si mesmo não tinha importância. Mas uma parte você vai sobrar. Esta parte que sobra, o que a gente faz com ela? A resposta é, não faz nada. Você simplesmente guarda, tá certo? Mas guarda, tá certo? Como você guarda um livro na estante, tá certo? Não é para esquecê-lo, não. Você vai voltar a ele a qualquer momento em que isso lhe pareça ter sentido ou utilidade. Essa utilidade aparece, por exemplo, quando você observa ou na vida real, ou em outro livro que você está lendo, alguma coisa que lhe sugira a conveniência de ser expressada nos mesmos termos que você viu naquele livro. Ou seja, aí você está começando a interpretar a sua experiência à luz do que leu no livro. Isso é bom desde que seja uma coisa espontânea, não pode ser forçado. Tá certo? Então, isso acontece com todo mundo, naturalmente lhe aparecem analogias e comparações, tá certo? De coisas que estão acontecendo com você, o que você leu no jornal, o que alguém lhe contou, etc., com aquilo que você leu no livro, tá certo? Bom, aí tem uma etapa um tanto delicada do processo, que é o seguinte. Quando estou nesta fase, da fase da analogia, fazer as analogias, e repito que eu só entro nisso quando isso acontece espontaneamente, se não acontecer, eu nem me preocupo e deixo aquilo guardado na memória, mesmo que seja para nunca mais usar. Aí você vai tentar expressar a sua experiência, tá certo? Fundindo-a com aquilo que você leu no livro. E na hora que você tenta expressar, aí você precisa ter uma certa atenção para ver se de fato a coisa afina com você ou não. Ou seja, se você está conseguindo dizer aquilo para você mesmo com uma voz que se assemelhe com a sua. Ou se você está forçando. Este é o ponto decisivo da coisa. Você está entendendo? Eu estou falando direito. Não é? Então, se você conseguiu expressar a sua experiência nos termos daquilo que leu, e se a coisa, vamos dizer, passou bem, não criou, não arranhou, não soou falso, ele estava muito bem, ótimo. Então, isso quer dizer o seguinte, quer dizer, apenas o seguinte, você tem nas mãos um material digno de ser examinado. Ou seja, é quando houve a fusão da experiência cultural com a experiência pessoal, verdadeira, aí você sabe do que ele está falando. Isso não quer dizer que as ideias que lhe ocorreram nesse momento sejam verdadeiras, que a interpretação que ele está fazendo dos fatos seja adequada, não quer dizer nada, quer dizer apenas que você tem na mão um conjunto de imagens, de frases, de símbolos, etc., que vale a pena de ser examinado. Então, aí é o momento de você tentar fazer um registro. Se você tem muitíssimo boa memória, não escreva nada, guarde apenas na memória. Se você não tem, escreva duas ou três notas. Por exemplo, lendo Ball Flanders. Essa história, você vê que o tempo todo a heroína é conduzida de peripécia em peripécia, independentemente da vontade dela. Não é assim? Ou seja, ela não é o polo ativo dos acontecimentos. Não é isso? Mas também ela não é tão sonsa que ela mesma não entenda o que está acontecendo com ela. Então, você pode dizer que ela tem uma participação, tem um papel, vamos dizer, mentalmente ativo, intelectualmente ativo, tá certo? Mas que verdadeiramente ela não age. Não é isso? Você vê que em cada momento a situação parece sempre ser um pouco mais complexa do que ela imagina. Quer dizer, a trama da vida dela vai sendo tecida por fatores que ela não tem controle nenhum. E não obstante, parece que miraculosamente, no fim das as coisas se ajeitam e ela vai chegando mais ou menos onde ela queria chegar. Não pelos caminhos que imaginou, aliás, não imaginava nenhum, ela apenas tinha um certo sonho na vida, não é isso? E de algum modo ela vai se aproximando daquilo. Muito bem, então, esse é um relato de uma experiência ficcional, quer dizer, uma vida possível. Seja na totalidade da trama, seja em algum episódio particular, pode acontecer de você ter tido experiências reais nas quais você se sentiu mais ou menos assim. Não é isso? E eu acho até mais provável que aconteça isso do que você ter se sentido como um Raskolnikov. Porque experiência Raskolnikov são só certas pessoas que têm certos momentos. Não é isso? E digamos, é mais fácil você ser Moll Flanders do que ser Raskolnikov. Não é isso? Então, pelo menos no caso do Moll Flanders, eu suponho que exista ali vários episódios nos quais ou as palavras do autor ou a ordem dos fatos e tal, pode servir para você como símbolo de algo que lhe aconteceu. Correto? Aconteceu com alguém isto? Quem, lendo algum trecho, percebeu ali um símbolo de alguma experiência sua? Um, dois, levanta a mão para eu perceber. Quem não pegou nada disso aí? Peraí, você ou não percebeu? Se três perceberam, só que os outros não perceberam. Ou não estão entendendo o que eu estou falando? Vou explicar de outro modo. Em certo momento da leitura, você, ou mais tarde, recordando, você pode achar que certas experiências suas poderiam ter sido narradas mais ou menos assim. Não é isto? Por exemplo, às vezes você tem sorte na vida. Você pensa que está tudo perdido e chega alguém e te ajuda. Nunca aconteceu isso. Hã? Bom, você percebe que logo no comecinho do Moll Flanders, isso acontece para ela. Né? Na hora que parecia, onde que ela ia ter que ficar ali no orfanato para o resto da vida, aparecem pessoas que gostam dela e que a acolhem. Isso nunca aconteceu? Bom, então você tem uma analogia de sentimentos. O seu sentimento vivenciado real coincide mais ou menos com a situação do personagem. Tá certo? Isso quer dizer que se você estivesse conversando com uma pessoa que leu o mesmo livro, você poderia dizer, olha, eu me senti ali mais ou menos como Mal Flanders se sentiu em tal momento. Não é assim? E se a pessoa não tivesse lido o livro, você tentaria talvez narrar aquele episódio. Já aconteceu assim, assim, assim, assim, assim. Ou seja, seria mais fácil você reproduzir a narrativa que você leu do que você contar o que se passou com você. Porque aquilo que você leu já veio numa fórmula verbal pronta, as palavras estão tudo encadeadas. Mas, então, eu não sei dizer exatamente como aconteceu comigo, mas foi mais ou menos como está aqui. Pá, pá, pá, pá, pá. Então você tem um modelo externo para você contar, um modelo alheio para contar uma experiência sua. Então, você pode imaginar o que, que pode ser a troca de experiências, tá certo? Entre pessoas com uma bagagem literária muito grande. Estão entendendo? Isso quer dizer que elas têm um monte de referências em comum e que, para se comunicar com outras, elas tocam aquilo como se fosse um pianinho. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que sempre que elas não conseguirem expressar diretamente o que estão sentindo, elas recorrem a uma analogia literária. Não é isso? Então, escritores, quando conversam entre si, fazem isso o tempo todo. Eles têm muito mais bagagem de leituras feitas do que capacidade de expressar eles próprios, claro, como todo ser humano. Não é isso? Todos nós, como somos, pertencemos à mesma espécie, nós temos potencialmente a capacidade para ter as mesmas experiências interiores que todo mundo teve, potencialmente. Não é isso? Então, quer dizer, a possibilidade é imensa. Mas você dificilmente terá capacidade para você, com palavras próprias, expressar tudo isso. Então você usa o quê? Os recursos que estão na cultura. Isso quer dizer que a troca de experiências entre duas pessoas assim, né, é muito mais próxima. Não é assim? Então, a conversa entre dois homens que estão, vamos dizer, culturalmente afinados e no mesmo nível, ela está para a conversa em duas pessoas incultas como uma conversação telefônica está para um número errado. Isso é a mesma coisa que dizer que as pessoas que não têm esta cultura simplesmente não conversam. Os seus mundos interiores são incomunicáveis. Às vezes para elas mesmas. Como elas não sabem dizer o que estão vivenciando, aquilo não se registra na memória, porque a memória não pode registrar estados interiores diretamente se não tiver um símbolo que compacte aquilo. É uma angústia terrível. 99% das neuroses vem só por causa disso, a pessoa não sabe falar. Isso quer dizer que a primeira função que a educação tem é a função libertadora, de você conseguir dizer. E dizendo, você exorciza as coisas. Isso quer dizer que para o homem inculto, qualquer conflito interno que ele tenha, tá certo? É único, é singular, é só dele, ele não sabe dizer e ele está isolado por aquele problema. Para um homem culto que tenha pelo menos a cultura da literatura de ficção, qualquer problema que ele tenha, ele é o trilionésimo que tem aquele problema, porque ele sabe que todo mundo já teve. Então, isso quer dizer que se a educação que você recebe não lhe dá, desde logo, este tipo de... Não, assisti o filme. Bom, mas ali está falando apenas... Mas não é só necessidade, eu estou falando é mais grave do que isso. Ali o sujeito precisa de alguém com quem falar. Normalmente a pessoa tem um monte de pessoas com quem falar, elas não sabem falar. É, de certo modo, o problema é o inverso. Mas ele queria dizer algo, tá certo, e não tinha com quem. Geralmente tem com quem, tá certo, mas é simplesmente não sabe se explicar. Né? Não é isso? Não é, às vezes não é que não sabem se explicar. Se você não sabe sequer o nome do estado que você está vivenciando, o nome do problema, então você é estranho para você mesmo, não é que você é estranho para os outros. E se você é estranho para você mesmo, muito mais estranho você deve achar que você vai parecer aos olhos dos outros. Está entendendo? Então isso quer dizer que num meio inculto as pessoas são muito isoladas. Elas só podem se comunicar como numa faixa estreita de assuntos banais e pragmáticos. A experiência interior, ela ou se perde porque não tem registro simbólico, não tem sinais para gravar, tá certo? Ou ela se acumula e vira um bolo como é que se diz, de sentimentos confusos que isola a pessoa dos outros. Está entendendo? Então, esse é o problema do reconhecimento, quer dizer, você não se reconhece, né? Então você não tem como se apresentar ao outro. Não é isso? Então, basta isso para você entender que essa história de que o homem inculto é mais feliz, etc., que é mais... Isto é uma monstruosidade. Quer dizer, o sofrimento indizível é 1 bilhão de vezes pior do que o dizível. Mas, tanto que, dentro do mundo é mundo, existe o processo de cura pela palavra. O simples fato de você conseguir verbalizar o problema já é melhor. Não é isso? Então, isso também quer dizer que a experiência interior entre pessoas que têm uma cultura assim concebida, ela é mais rica, mais valiosa, tá certo? Mais clara. E, portanto, e mais fácil de trocar com os outros. Tá certo? Se você pegar, por exemplo, a convivência entre dois grandes escritores, por exemplo, Goethe e Schiller, que passaram a vida trocando cartas uns com os outros, um com o outro, você verá que a comunicação daqueles homens era tão próxima, mas tão próxima, que um adivinhava o que o outro estava pensando. Então, Isso quer dizer que começa a haver um certo nível de clareza e transparência de você para você mesmo, que aos poucos se amplia numa transparência dos outros. Não todo mundo, é claro, tá certo? Mas pelo menos daqueles que sejam mais ou menos capazes de se comunicar com você no mesmo plano. Então isso quer dizer que a incultura separa as pessoas. Qual é a dúvida aí? Que a incultura separa as pessoas, tá certo? E as escraviza, neurotiza. Agora, eu estou falando, vamos dizer, de uma educação feita para isso, quer dizer, educação da alma. E o que você obtém em escola, por exemplo, nesse país, não é nada disso. Não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Eu estou falando de educação de verdade, tá certo? Não num simulacro. Isso quer dizer que a educação, nesse sentido, é em primeiríssimo lugar a educação da própria alma, a educação psíquica, para assim dizer. Não é isso? Para isto é necessário que você, durante algum tempo, você, nas suas leituras, você abdique de adquirir cultura no sentido externo da coisa. Ou seja, você vai ter que assimilar esses materiais não como dados da cultura exterior, tá certo? Mas como experiências suas pessoais. Isso quer dizer que você vai ler um montão de livro, mas você não vai ter um único conceito de teoria da literatura na sua cabeça, tá certo? E você não vai ser capaz de participar de discussões literárias, muito menos de fazer uma tese de letras. Está compreendendo? Então, com a literatura, existe evidentemente vários tipos de trabalho, trabalho intelectual que você pode fazer em cima. Um deles é isso que eu estou dizendo. Tá certo? O outro seria você tomar a literatura como objeto de estudo científico, como se deveria fazer num curso de letras. Tá? Uma terceira é você tomar a literatura como documentação para um estudo de história, sociologia, etc. São vários usos. Só que tem o seguinte, todos os demais usos que você aprende a fazer dela dependem deste. Porque se não tiver este, então a absorção foi superficial, tá certo? E quando você quiser ou fazer uma tese de letras ou um estudo de sociologia usando a literatura como documentação, você vai estar lidando superficialmente com dados superficialmente absorvidos. Isto no Brasil é regra geral. Tá certo? Então, eu já vi teses de letras inteirinhas, tá certo? Em que o sujeito era capaz de usar todos os conceitos de teoria da literatura para remexer aquilo sem ele ter tido nenhuma vivência pessoal da coisa. Nenhuma. Nada. Ou seja, aí o que está havendo é um comércio de palavras. Os caras estão trocando umas palavras por outras palavras. Não tem nenhum envolvimento pessoal real, aquilo não faz parte da experiência vivida. Então, quando o camarada estuda muito assim, ele está virando o quê? É um asno carregado de livro. Tá certo? Como na faculdade de letras no Brasil, todo mundo é asno carregado de livro, eles querem que as pessoas sejam iguaizinhas a eles. Ou seja, tendo uma reação superficial, mas muito complexa, intelectualmente complexa, tá certo? Aquilo que leem, eles ensinam o outro a ter uma reação igualmente superficial e complexa. Complexa, eu digo, no sentido de que lida com muitos conceitos difíceis de adquirir, com, às vezes, uma terminologia pesada, etc, etc, e quando você aprende a decifrar tudo aquilo, você vê que tudo aquilo não tem nada, não está dizendo absolutamente nada, quer dizer, é uma trabalheira infernal para coisa nenhuma. Então, estas discussões mais técnicas, mais profissionais, mais científicas de letras, elas são úteis, mas somente para quem teve esta formação. Se você leu anos e anos assim, então mais tarde, quando você estudar a parte mais técnica de teoria de literatura, tá bom, tudo isso será útil. Mas, num primeiro instante, você não está interessado, não, não deve estar interessado nessas leituras, vamos dizer, como obras literárias no sentido, como é que é, cultural da coisa, mas como registros de experiência humana. Está certo? Então, muito bem. Quando nós chegamos a esse ponto, quer dizer, eu consegui fazer uma analogia, consegui não, isso tem que aparecer sozinho, né? Não pode forçar. Naturalmente se forma a analogia entre a sua experiência vivida, sua interna ou externa, e as coisas que você leu, de tal modo que você pode se expressar por elas, tá certo? Usando, por exemplo, uma citação ou uma alusão àquele livro, para se dizer para você mesmo ou dizer para outro o que está se passando com você. Quando você chegou neste ponto, primeiro, não quer dizer que esteja certo, não quer dizer que a analogia seja correta, não quer dizer que você esteja na verdade, você pode estar completamente iludido, mas você tem um material que é valioso e deve ser guardado. É necessário que você tenha uma coleção dessas coisas. É com isso realmente que começa a educação, com um monte de elementos ficcionais, um monte de analogias ficcionais da experiência humana. Está certo? Se você tem isso, então daí talvez num segundo momento valha a pena você fazer o exame crítico disso. Por exemplo, você perceber que aquilo que você vivenciou, viu, sentiu, observou, que aquilo que se passou com você, externo ou internamente, não corresponde exatamente ao que está naquele poema, naquela romance, mas é um pouco diferente. E aí você vai ter que estar dizendo o que consiste a diferença. Para expressar essa diferença, você pode usar a comparação entre várias imagens literárias colhidas de vários livros. No momento que você começa a fazer isso, você está se iniciando na formação científica, porque formação científica não é nada mais do que isso. Toda e qualquer descrição de toda e qualquer experiência é inexata, mas ela pode ser aperfeiçoada. Até chegar, vamos dizer, à denominação e à descrição correta do que se passou. Mas como é que você chega a isso? Você chega por várias analogias inexatas que são comparadas umas com as outras e lançam sobre aquela experiência, vamos supor que isso aqui seja, este objeto aqui seja o símbolo da sua experiência. Você não consegue pegá-lo diretamente e expressá-lo diretamente, é? Mas aqui você tem uma analogia, aqui tem outra, ali tem outra. E ela serve para você como balizas ou réguas com as quais você vai medir a sua experiência. E aí você pode dizer, olha, você está fazendo isso, assim, assim, assim, assim. Estão entendendo? Isso quer dizer que ao mesmo tempo, isto é um treino de precisão no conhecimento, na experiência, na memória, na imaginação e na expressão. É claro que, de cara, você vai tropeçar, por exemplo, com as deficiências do próprio vocabulário. Em muitos casos, você simplesmente não tem as palavras para dizer o que você quer dizer. Mas você não tem as palavras não existem. Nunca ninguém experimentou dizer aquilo daquela maneira, tá certo? E, portanto, aquilo que você está querendo dizer não existe no patrimônio cultural, é você que tem que ser o primeiro a dizer. Então você vê que desde a deficiência de vocabulário até a situação do sujeito que está lidando uma situação que é humanamente desconhecida ou socialmente desconhecida e nova, o problema que você está enfrentando é mais ou menos o mesmo. Às vezes você está querendo dizer uma coisa que todo mundo já disse e que só você não sabe. Outras vezes você vai ter que dizer algo que, de fato, ninguém disse ou ninguém percebeu, ninguém foi capaz de expressar e você está tentando, pela primeira vez, dizer aquilo. Se você não tiver este sentido, tá certo? Então é inútil você entrar em qualquer tipo de investigação científica do que quer que seja. Você nunca vai estar qualificado para isso. Você não tem capacidade para distinguir o velho e o novo. E se você não consegue distinguir o velho e o novo, não dá para você saber em nenhum setor de conhecimento o que é o status questionis, o estado da questão. E se você não sabe o estado da questão, você simplesmente não sabe se aquilo que você está estudando já é conhecido, é desconhecido, se é um negócio totalmente novo ou se você está reinventando a roda. Isso quer dizer que a todo momento as pessoas estão reinventando a roda. Às vezes a reinventam com requintes de, como é que se diz, tecnologia intelectual absolutamente fantásticos, mas que não vão tornar a invenção mais nova por causa disso. Por exemplo, outro dia eu estava dando aula no Rio e um filho levantou, perguntou se eu tinha lido o último livro do Antônio Damasio, que é um médico português, neurocirurgião português. E ele disse que segundo Antônio Damasio estava trabalhando no problema da unidade mente e corpo, então, baseado em observações, segundo as quais, se o sujeito perder um pedaço do cérebro, né, ele muda de personalidade. Eu digo, muito bem, é claro que muda de personalidade, mas se ele perdeu a perna, ele também não muda de personalidade. Isso, para mim, é observação espontânea. Quer dizer, eu não preciso pensar para dizer isso. Por quê? Porque já pensei. Eu não preciso pensar porque já pensei. Está certo? Então, hoje em dia existem estudos muito meticulosos, tá certo? Para observar a unidade mente e corpo. Eu digo, mas escuta, mas será que o senhor está dedicado a isso? Porque estudou medicina, etc, etc. Será que ele tem experiência da vida suficiente, né, para ele ser capaz de expressar essa unidade mente e corpo, não tal como ela aparece na medicina, em teoria, mas como ela aparece na realidade da experiência vivida? Por exemplo, qual a experiência que você tem, você pessoalmente tem, para você poder dizer o quanto, por exemplo, uma dor modifica você, né, e quanto você é capaz de resistir a ela e ficar indiferente? Uma parte das pessoas ainda não tem experiência disso. Quando tiver uma dor, tomar um analgésico o mais rápido possível. Quer dizer, claro, tem todo o direito de tomar um analgésico possível, porque é uma questão de conforto. Está certo? Mas algum experimento, sem algum experimento pessoal de controle da dor, você não tem base vivencial para estudar a unidade mente e corpo. Você vai ter os conceitos científicos correspondentes. Mas você vai estar operando no vazio. Isso quer dizer, quando um cientista explica para o outro o que ele está querendo dizer a respeito da unidade mente e corpo, o outro entende. Mas ele entende como? Ele entende somente dentro do código daquela ciência ou ele entende realmente como ser humano? Duas pessoas, uma com muita experiência da vida e outra com pouquíssima experiência, uma muito sensível e diferenciada e a outra toda grosseira, as duas podem ter a mesma formação científica. Eu estou fazendo o mesmo curso de medicina. A diferença é a seguinte, um sabe do que está falando e o outro não sabe. O outro só sabe dentro do código daquela ciência em particular. Saiu daqui, dançou. Eu me conheço, toda experiência. Um diz, eu sei a que você está se referindo. Porque é assim, assim, assim. E o outro não. O outro diz, eu sei o que, tá, que você quer dizer, porque eu li no dicionário científico de ciência. Então, eu posso assegurar para vocês, por exemplo, quando eu leio no Aristóteles, ele diz que a alma não pode ser concebida separadamente do corpo, porque ela é a forma do corpo. A forma, ele quer dizer não apenas, não é formato, não é a aparência externa, não é. É como se fosse a fórmula, como se fosse o algoritmo, né? Do corpo. Se você conseguisse juntar todas as medidas e todas as proporções e todas as leis internas de funcionamento, proporções entre as partes, as proporções entre as várias forças, etc., e conseguisse juntar tudo isso, seria alma. Então, quando o sujeito morre, o formato do corpo está lá. Mas a forma, no sentido aristotélico, não está. Por quê? Porque aquele corpo não funciona mais como corpo. O que, que houve aí? Não, me diga o que, que é, se tem algum. Ah, bom. Então, o formato do corpo está lá, mas a forma não está mais lá. Com que nível de realidade você é capaz de pegar esta explicação? Eu garanto a você que, ao longo da minha vida, eu prestei tanta atenção nesse negócio, que quando eu leio isso em Aristóteles, eu tenho certeza que ele está falando de mim, porque eu sei que em mim é assim. E eu sou capaz de conceber que a forma, no sentido aristotélico, do meu corpo, ou seja, a minha alma, ela não pode existir sem um substrato material. De maneira alguma. Mas eu também sei que a partir do momento em que aquela forma específica foi criada, antes ela não existia, a partir do momento que ela foi criada com esta matéria, ela nunca mais pode sair da existência. Então nós entendemos que o sujeito diz, olha, a alma morre com o corpo, é verdade. E o outro diz, a alma subsiste à morte do corpo, também é verdade. É? E isso eu aprendi, não é lendo Aristóteles. Quando eu li Aristóteles, eu já tinha experiência de mim mesmo o suficiente para saber que isso é assim. Por exemplo, eu conheci um sujeito uma vez que fazia certas experiências com tal da cromoterapia. Então ele fechava os olhos da gente e ligava uma lâmpada, ou vermelha, ou verde, etc, etc. Que você não via de maneira alguma. Era um quarto escuro, uma lâmpada fraquinha, e você com os olhos totalmente vendados, com uma venda preta. E ele perguntava assim, qual parte do seu corpo que você está sentindo ter movimento? E quais são as imagens que lhe ocorrem? Se você começar a fantasiar, que tipo de imagem ocorre? Então eu sei, por exemplo, que a nossa psique é tão dependente do mundo externo, físico, que se mudar a cor da lâmpada, você pensa em outra coisa. Então, aqueles que, vamos dizer, imaginam que a sua alma, a sua vida psíquica, é uma coisa puramente espiritual e etérea, aí teria uma grande decepção. E eu lembro, depois de algum tempo, um dia entro na casa de um amigo meu, um outro amigo meu, e ele estava se queixando de que tinha dor de cabeça que nunca parava. Nunca. Mas que coisa horrível, eu tenho todo dia. Já foi no médico, já disse que não tem nada. Já fiz eletroencefalograma, já. E eu fiquei no quarto dele, na mesa de cabeceira. Tinha um abajur com uma pequena lâmpada vermelha. De 15 watts. Eu digo, tira essa lâmpada. No dia seguinte parou a dor de cabeça. Então, eu não tinha estudado nada de cromoterapia. Eu era cobaia do experimento. E não estudioso da coisa. Tá certo? Mas essa relação, por exemplo, vamos dizer, das cores com o seu estado interior, psíquico ou físico, isso para mim é experiência vivida nesse corpo aqui. Entendeu? Então, a dependência que o ser humano pode ter do ambiente exterior, tá certo? Ou seja, até que ponto a sua psique é apenas um... Tudo que se passa dentro de você e que você pensa que é tão íntimo, pode ser tudo condicionado de fora, tá certo? E você pode ser apenas, vamos dizer, um efeito passivo do meio físico, isso eu sei porque eu experimentei. Eu sei como se induz um sonho na cabeça do sujeito. Você faz o sujeito sonhar com o que você quiser, modificando um pouquinho o ambiente fora. Ou tocando o corpo dele em certos pontos. Por outro lado, também fiz experimentos do contrário, da independência. Por exemplo, no tempo que eu praticava Tai Chi, durante 8 anos, todos os dias e todas as noites, sem parar, você era instruído a permanentemente manter a atenção fixada num ponto da sua barriga, 3 centímetros abaixo do umbigo, como centro de gravidade, é o seu centro de gravidade do corpo. Então, isso quer dizer o seguinte, para cada movimento que você fizesse, tinha que partir dali. De fato parte, mas a gente não percebe. Então isso quer dizer que você tinha que continuar com a atenção naquele ponto. Por exemplo, você está dando uma aula e ao mesmo tempo está com a atenção fixada ali, naquele ponto. Então a fixação num certo ponto do corpo, ele permite às vezes, em certas circunstâncias, você continuar atento ao que você quer, independentemente das transformações do ambiente externo e do seu próprio estado físico. E aí você vê que a experiência da dependência total pode ser compensada com uma experiência de independência. Só que isso é uma coisa para quem experimentou, outra coisa para quem não experimentou. O fundador da homeopatia, Samuel Hahnemann, você sabe como é que funciona a homeopatia, né? O princípio da homeopatia é o seguinte, é que todos os sintomas doentios mórbidos que existem, todos eles, têm um correspondente a alguma substância na natureza que provocaria um sintoma idêntico se ingerido. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que, se você tem um sintoma X ou Y que corresponde a uma determinada substância, digamos banana, ou sal, tá certo? Ou uma pedra qualquer, ou um metal, se você ingerir esta mesma substância em dose infinitesimal, isso é diluída 1.000, 2.000, 100.000 vezes, cura esse sintoma. Entendeu, raciocínio? Isso quer dizer que em homeopatia, por exemplo, não existem nomes de doenças, só existem nomes de substâncias. As doenças são classificadas, vamos dizer, não por sintomas isolados, mas por complexos de sintomas que correspondem à intoxicação por determinada substância. Digamos, chumbo, ou banana, ou sal, ou açúcar, ou fumo, ou qualquer coisa assim. E essas substâncias são sempre denominadas pelos seus nomes latinos. Então, por exemplo, muitas mulheres, às vezes, elas começam a engordar na cintura, de modo de forma dupla a cintura. Elas ficam desesperadas quando isso acontece, né? E, ao mesmo tempo, ficam muito tristes, pensando nos seus amores perdidos, e têm muita dor de cabeça. Isto aí é uma sintomatologia chamada natrium muriático. Natrium muriático é sal de cozinha. Isso quer dizer que se uma pessoa se encher de sal de cozinha, ela vai ter exatamente isso. Agora, uma pessoa que não está intoxicada de sal de cozinha e que tenha este sintoma, pode ser curada pela ingestão do sal de cozinha em diluição homeopática. Diluição homeopática faz assim, você coloca um pouquinho daquela substância num vidrinho de água destilada, chacoalha mil vezes, depois tira uma gota daquela, dilui em outras 100 gotas de água destilada, chacoalha de novo e assim vai. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Muito bem. Como é que